Ela precisa de tempo para pensar. Ela tem muito em que se ocupar. Não saiu do lar a beber num bar. Se te aproximas, vai precisar de ar. Ela precisa de tempo para pensar. Gosta de te fazer esperar. Hoje está-se simplesmente a cagar. Quando perto dela tentas conversar, há no ambiente um certo mal-estar. Sentes nos seus olhos cor de verde mar. A temperatura quase glacial. Ela precisa de tempo para pensar. Gosta de te fazer esperar. Hoje está-se simplesmente a cagar. Começa a bocejar. Faz um barulhinho com o maxilar. Diz que já tem combinado o jantar com aquele piloto de Paris-Dakar. Ela precisa de tempo para pensar. Gosta de te fazer esperar. É uma rapariga popular. Tem muito em que se ocupar. Hoje está-se simplesmente a cagar.